A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Estamos no ar com mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do DXismo no mundo do rádio. O nosso programa de hoje traz a correspondência dos ouvintes, participações especiais, atualidades do rádio na Rússia e no mundo e ainda muito mais. Fiquem ligados. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, a diferença é de 2 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas, por exemplo, na hora brasileira de verão, são 0 hora na hora universal. E 2 emissoras bolivianas de ondas curtas têm tido regular sintonia nos últimos tempos em diversas partes do mundo. A primeira delas é a emissora Pio Doce, que transmite em 5.952 kHz. A outra é a Rádio Santa Cruz, de Santa Cruz de la Sierra, em 6.135 kHz. As 2 estações foram captadas recentemente na Flórida, nos Estados Unidos, pelo deixista Chuck Boland. E uma dica de QSL, de acordo com Rudolf Green, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, a CWU é uma emissora de sinal horário canadense que está ativa em ondas curtas em 3 frequências, 3.330, 7.850 e 14.670 kHz. Ele recebeu um QSL retratando o inventor canadense Sandford Fleming, em 1879, numa reunião realizada em Toronto. O Rudolf Green ouviu a emissora na frequência de 7.850 kHz. Seguimos com mais uma dica, desta feita com uma do engenheiro Sarmento Campos, do Rio de Janeiro, publicada no seu blog, cujo endereço é o seguinte: http://blog.sarmento.eng.br. Ele escreve o seguinte: ainda há muito o que se ouvir nas ondas curtas do rádio, especialmente em momentos de descontração e lazer, onde a informalidade é a tônica principal. Para os aficionados da rádio escuta, nada mais prazeroso do que andar com um rádio portátil de qualidade e um fio com uma garra jacaré na ponta para se aproveitar qualquer oportunidade para verificar o que há na propagação naquele momento. Recentemente, com um fio de 7 metros esticado dentro da casa de parentes e um rádio Sanjian ATS-909X, foi possível observar grande melhoria na propagação e sintonizar algumas emissoras bem distantes, como Irã e Filipinas, além da Arábia Saudita e da costumeira invasão chinesa, escreveu Sarmento Campos. E o DX Clube do Brasil é a entidade de radioescutas e DXistas que há 30 anos divulga as ondas curtas em nosso país. Para saber mais informações sobre a publicação impressa Atividade DX editada pelo Clube, acesse o site www.ondascurtas.com. E agora a última informação deste segmento. A rádio do Sultanato de Oman pode ser captada transmitindo em inglês das 14 às 15 no tempo universal em 15.140 kHz. Neste horário, além de notícias, você pode conferir muitas músicas típicas daquela região. O Sultanato de Oman está localizado na Arábia e é constituído de 3 territórios descontínuos. 2 deles estão encravados nos Emirados Árabes Unidos. O território maior limita-se com o Golfo de Omã, Mar da Arábia, Iêmen e Arábia Saudita. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. Olá, você amigo ouvinte, estamos no seu espaço onde registramos a sua carta e seus informes QSL. E quem enviou o seu informe foi o João Durval de Abreu, que mora em Pompeu, no estado de Minas Gerais, Brasil. Com receptor portátil Motoglobe Motobras e antena telescópica, o João Durval registra o SIMPO 444444 na frequência de 9.430 kHz, nos informando ainda que a recepção é sempre ótima. Temos ainda a carta e o informe do nosso ouvinte Cléo Antônio Araújo, que mora em Atlântida, Xangri-Lá, no estado do Rio Grande do Sul. Ele, com receptor Degen 1103 e antena longo aéreo de 30 metros, registra o SIMPO 45435. Obrigado, Cléo, pela sua contribuição e pelos lindos cartões postais da sua cidade. E ainda temos o informe e a carta do assíduo ouvinte de Barcelona, na Espanha, o José Celés Bronho, sintonizado na frequência de 5.920 kHz, na faixa de 51 metros, e agradece pelo programa sobre a rádio Paz e Progresso nas edições anteriores. Quem escreve ainda é o José Moacir Porteira de Melo de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, seu SIMPO 45433, usando receptor portátil Motoglobe de 16 bandas e antena telescópica nas frequências de 9.430 e 11.605 kHz. Obrigado, cara José Moacir, por essa sua grande contribuição. Recebemos o informe QSL do Joaquim Ruiz Blasquez, também de Barcelona, ou seja, em Badia del Valles, na Espanha, que registra o SIMPO 25322 na faixa dos 49 metros e frequência de 5.920 kHz. O Joaquim usa receptor Sony ICF-SW7600GR e antena Long Air. Também quem nos escreve é o assíduo ouvinte José Gomes de Faria, de Contagem, Minas Gerais, que com receptor portátil Motobras de 12 bandas e antena telescópica registra o SIMPO 33333 na frequência de 11.600 kHz. Também o Joaquim Carreira Grácio, de Marinha Grande, Portugal. Muito obrigado pela sua correspondência. E ainda registramos a carta e o informe QSL do João Carlos Oliveira, do bairro do Limão, em São Paulo, que com receptor Texum PL600 e antena telescópica giratória de 90 centímetros, na frequência de 11.600 AM, ligado com a programação da Voz da Rússia. E ainda quem nos escreve é o Francisco Vera, de São Brás, Alportel, em Portugal, que usando o receptor NRD545DSP e antena de poli 2x4,5, está sempre ligado com a gente. Nosso abraço aos ouvintes em Portugal. Escreva você também. Envie o seu informe QSL. Faça parte dessa grande família de ouvintes DXistas. Venha você também para a onda da Voz da Rússia. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.